Estação. Esta é a ZYR145. Identificação. Esta é a ZYR145. Canal 296. Rádio Itaporanga Limitada. Operando em 107,1 MHz. Rádio São João Batista FM. Transmitindo do Jardim Bela Vista, em Itaporanga, São Paulo. Na internet, radiosãojoaobatista.com.br. Rádio São João Batista, uma emissora católica a serviço do bem. Olá, queridos ouvintes de Itaporanga, São Paulo. Aqui quem fala é o padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui na Rádio São João Batista FM 107.1, de segunda a sábado, das 10 às 11, com o programa Experiência de Deus. Divulgue, fale para os amigos, para as amigas, evangelize sua família. Diariamente temos o nosso encontro marcado. Espero por vocês. Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso. Alvorada Sertaneja. As melhores do homem do campo. De segunda a sábado, às 5 da manhã. Olá, queridos ouvintes de Itaporanga, São Paulo. Aqui quem fala é o padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui na Rádio São João Batista FM 107.1. De segunda a sexta, ao meio-dia, reze comigo a Santa Missa. Divulgue, fale para os amigos, para as amigas, evangelize sua família. Diariamente temos o nosso encontro marcado. Espero por vocês. Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso. É preciso evangelizar. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através do seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Venha conhecer a Abadia de Nossa Senhora da Santa Cruz e visite a Lojinha do Mosteiro, onde você encontra artigos religiosos em geral. Avenida Santa Cruz, 249, Itaporanga, São Paulo. WhatsApp 0-15-3565-3544. No Facebook, arroba Lojinha do Mosteiro. Com você, evangelizamos mais. Vira a sua sintonia. 107,1 FM. Rádio São João Batista. Itaporanga, São Paulo. Marque a sua sintonia. São João Batista FM. 107,1. Você sintoniza a frequência do amor. São João Batista FM 107,1. Rádio São João Batista FM 107.1. 17:28. A Rádio São João Batista informou a hora certa. Rádio São João Batista, o ouvinte em primeiro lugar. A Abadia Nossa Senhora de Santa Cruz informa a hora. 17:29. Você sabia que é possível ouvir nossa emissora também em seu smartphone ou tablet? Isso mesmo! Basta instalar o aplicativo Radiosnet e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, em seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Galileia. chamado João. Falava com ternura de amor aos seus irmãos. Falava com ternura de amor aos seus irmãos. Seu rosto resplandecia, a paz que ele trazia. Fazei penitência, sempre, sempre João dizia. Fazei penitência, sempre, sempre João dizia. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciava o Salvador. Porque João Batista anunciava o Salvador. Às margens do Jordão, João batizava o povo, dizendo que Deus viria instaurar o reino novo. Dizendo que Deus viria instaurar o reino novo. Às vezes João se zangava com os duros de coração, dizendo que já estava muito perto a salvação. Dizendo que já estava muito perto a salvação. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciava o Salvador. Porque João Batista anunciava o Salvador. Nós somos a Rádio São João Batista, 107,1 MHz, uma rádio católica a serviço do bem. Antes que te formasses dentro do ventre de tua mãe, antes que tu nascesses, te conhecia, te consagrei. Meu profeta, entre as nações eu te escolhi. Onde te envio irás, o que te mando proclamarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz age em meu peito. Construirás e plantarás. Tenho que renovação carismática. Testemunha a poderosa presença do Espírito que age na igreja. Desejamos que a espiritualidade de Pentecostes nela se difunda com um renovado salto de oração, de santidade, de comunhão e de anúncio. Por isso, acolhemos com gratidão e obediência os carismas que o Espírito Santo não cessa de conceder. Vem, Espírito Santo, tu que na variedade das línguas humanas reúne os povos da única fé, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do teu amor. Você está na melhor São João Batista FM 107,1. 17:38. A Abadia Nossa Senhora de Santa Cruz informou a hora certa. sobre os jovens tua luz. Aos pobres vem mostrar o teu Jesus. Ao mundo inteiro traz o teu amor de mãe. Ensina quem tem tudo a partir. Caminhar em paz. Mãe do céu morena, Senhora da América Latina, de olhar e caridade tão divina, de cor igual à cor de tantas raças, virgem tão serena. Estes povos tão sofridos, patrona dos pequenos e oprimidos, derrama sobre nós as tuas graças. Derrama esperança sobre nós. Quem não acordou, ensina que a justiça é condição de construir um mundo mais irmão, e faz o nosso povo conhecer Jesus. Esta é a ZYR 145, canal 296, Rádio Itaporanga Limitada, operando em 107,1 MHz. Rádio São João Batista FM, transmitindo do Jardim Bela Vista, em Itaporanga, São Paulo. Na internet, radiosaojoaobatista.com.br. Rádio São João Batista, uma emissora católica a serviço do bem. 17:45. A Rádio São João Batista informou a hora certa. 107.1, espalhando amor pelo ar. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar.

Santa Cruz. E nós também cá na terra louvemos a Santa Cruz. Humildes e confiantes, levemos a nossa cruz, seguindo o sublime exemplo de nosso Senhor. Jesus. Transformar seu celular num potente rádio é fácil. Basta instalar o aplicativo RádiosNet em seu smartphone ou tablet. Você vai ouvir nossa emissora e outras milhares do Brasil e do mundo. O RádiosNet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Dezessete horas e 53 minutos. Pesadelos entram em meu sonho, desespero cai em minha alma, pensamentos maus me trazem o abandono, e uma enorme escuridão tira minha calma. Deus, quero te fazer apenas um pedido. Meu viver parece não ter mais nenhum sentido. O meu jeito de ser tem sido muito pobre. Por favor, vem sobre mim. Peça misericórdia divina, todos juntos. Misericórdia, misericórdia, eu te peço, meu Senhor. Misericórdia, misericórdia, misericórdia, meu Senhor. Pai eterno, olha por todos os que vivem na escuridão, no medo, no desespero, te pedimos humildemente. Deus, quero te fazer apenas um pedido. Meu viver parece não ter mais nenhum sentido. O meu jeito de ser tem sido muito pobre. Por favor, vem sobre mim. Misericórdia, cantando. Misericórdia, misericórdia, misericórdia, eu te peço, meu Senhor. eu te peço, meu Senhor, misericórdia, misericórdia, misericórdia, meu Senhor. Vem sobre nós com tua vida nobre, ó Pai eterno. Amém. Identificação. Esta é a ZYR145, canal 296, Rádio Itaporanga Limitada, operando em 107,1 MHz. Rádio São João Batista FM, transmitindo do Jardim Bela Vista, em Itaporanga, São Paulo. Na internet, radiosaojoaobatista.com.br. Rádio São João Batista, uma emissora católica a serviço do bem. 17:57. Deixa Deus sonhar em ti. Torne-se um evangelizador conosco, fazendo a sua doação através do depósito bancário. Banco Sicredi, agência 0753. Conta corrente 34725-6. Rádio Itaporanga Limitada. A nossa chave Pix 46-048-021-0001-88. De coração, agradecemos você, a sua colaboração. Juntos evangelizamos mais. Rádio São João Batista, uma emissora católica a serviço do bem. Deixa Deus sonhar em ti. Venha conhecer a Abadia de Nossa Senhora da Santa Cruz e visite a Lojinha do Mosteiro, onde você encontra artigos religiosos em geral. Avenida Santa Cruz, 249, Itaporanga, São Paulo. WhatsApp 0-15-3565-35. Estamos com a nova edição do Bote Fé. A sequência é oração da tarde. Você ouviu o Bote Fé? Continue com a gente. Bote Fé, já tem mais. Você está na sua rádio evangelizada. Sinal de Deus em todo lugar. É hora de renovar a fé e agradecer. Agora na Evangelizar FM, agradecemos juntos. A hora do Ângelus. A oração da tarde com o Padre Reginaldo Manzotti. Boa tarde, queridos filhos e filhas, que Nossa Senhora nos abençoe. Eu convido você a interagir comigo, como fazê-lo através do www.padrereginaldomanzotti.org.br. Ah, você é adepto do Facebook? Nós também temos. O Facebook é Padre Reginaldo Manzotti. Você pode mandar pedidos de oração e fazer amigos na fé. Vamos juntos pedir a paz, principalmente no carnaval que se aproxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Deus da paz, Tu que criastes os homens para serem herdeiros da Tua glória, nesta tarde, Senhor, nós Te bendizemos e agradecemos porque nos enviaste Jesus. Senhor, Deus da paz, que nos fizeste a Tua imagem e semelhança nesta tarde, queremos pedir que nada tire os sinais da Tua presença em nós, que nada possa nos desfigurar como filhos Teus. Senhor, Deus da paz, que esta tarde chegue em paz, que este carnaval de 2023 seja de paz, cesse a violência. Senhor, pedimos a paz nas cidades e no campo, onde tiver ódio, substitua com amor. Senhor, Deus da paz, onde tiver violência, que o respeito e a dignidade impere. Senhor, Deus da paz, onde houver alegria, que não seja entendido como sinônimo de libertinagem, alcoolismo e vício. Senhor, Deus da paz, onde houver festa, que não seja simplesmente um viver na libertinagem e no erro. Deus da paz, nós te pedimos pelas crianças, pelos jovens, pelos adultos e pelos idosos, que pela paz e na paz vivam em harmonia, no respeito, no perdão e no diálogo. Senhor, que reine a tua paz em todos os lares, que reine a tua paz em todos os lugares, que reine a tua paz em todos os corações. Nossa Senhora, Rainha da Paz, cessai a violência. Nossa Senhora, Rainha da Paz, protegei os foliões. Nossa Senhora, Rainha da Paz, que todos os que saírem em viagem retornem protegidos, guardados em paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus, por intercessão de Nossa Senhora, Rainha da Paz, abençoai toda a família neste tempo de carnaval. Abençoai e santificai os viajantes, a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus. Boa noite pra você que rezou, orou com o padre Reginaldo Mazotti. A partir de agora, tá chegando Volta Pra Casa, é quarta-feira Mariana. Quero você sintonizado na melhor rede de rádios católica. Volta pra casa. Sinal de Deus em todo lugar. Ele já está aqui nos estúdios, já tá lá no Instagram, tá com seu violão em punho. Quarta-feira Mariana também, todo mundo fica aqui junto com a gente, esperando ele evangelizar pra todo o Brasil. Evangelizar é preciso. Danilo Diva! Boa noite! Meu querido Will, boa tarde, boa noite, boa tarde, boa noite pra você também que nos ouve nas rádios Evangelizar. Eu já estou aqui com o violão nos estúdios da Rádio Evangelizar e ajeitando o topete, rapaz do céu. Esse topete eu é conhecido. Eu tava vendo aqui, hein? Que o fone de ouvido da Rádio Evangelizar consegue ser maior que o meu topete, viu? E quando você tira o fone, toda vez que eu vou a cozinha ou ao toalete. O toque. Aí você olha no espelho, parece um galo despenado, sabe? Eu já ando meio assim. Com fone, né? E ele desbaralha toda a cabeleira. Eu fiquei uns 10 minutos me ajeitando o cabelo aqui. Para 5 segundos. 5 segundos de fone da Rádio Evangelizar. Você quer ver como é que tá minha cabeleira? Acessa aí, ó. Arroba Danilo Diba no Instagram. Você vai ver o que eu tô falando, hein? Danilo, como é que você tá? Tudo bem? Quarta-feira, Mariana. Rapaz do céu, olha, eu tava contando os dias, as horas, os minutos pra estar aqui novamente na Rádio Evangelizar, programa da semana passada. O Volta Pra Casa já estreou faz tempo, mas foi a minha estreia, né, rapaz foi, do céu? Volta de férias. Oxe, rapaz. Aquela sede, aquela vontade. Eu tava, de verdade. Comentava isso com a esposa durante a semana, o quanto eu sou feliz com o que eu faço, uhum, né? Parece até meio clichê, né? Aquela frase que todo mundo fala, mas eu sinto verdadeiramente que eu trabalho com o que eu amo. Portanto, não preciso nem chamar de trabalho, aquele peso de trabalho, uhum, sabe? Uma leveza, uma alegria. Principalmente comunicar. Eu não sabia que eu teria tanto prazer em comunicar. O cara foi só finalista do The Voice e ele não sabia que sabia comunicar. Não, ó, mas lá no The Voice a gente canta, rapaz. Mas tem que aparecer na TV, tem um microfone, tem que ter um dom ali. Porque se ter o talento é uma coisa. Não. Agora, você se apresentar em público, falar em uma emissora de rádio, É diferente. Você treme ali, cara. Tem um quê a mais, né? Todo mundo fala, pergunta como é que é na TV, como é que é na rádio, a hora que começa o programa, abre o microfone, e aí, você fica nervoso? Marcelo Medeiros me ensinou muito na rádio. A gente conversou esse tempo atrás, Marcelo Medeiros e eu, e ele deu você como exemplo pra mim. Porque a gente aqui tem que gravar alguns vídeos pro Instagram. Sim. Né, pras redes sociais. E eu, cara, particularmente, sou muito ruim pra isso, cara. Não é o que parece. Eu acompanho as redes sociais da rádio. Você não sabe quanto tempo que eu fico aqui gravando. Carolzinha, coitada Carol, filho. Chega a cansar o braço. Não, Carol, ela faz hora extra aqui. Cuida da Carol, hein? Cuida não, dela, é difícil. Então tem isso. A gente conversou a respeito disso porque a gente às vezes tem convidados, né, que às vezes são profissionais da área da saúde, da educação. Tem, né, uma conversa franca, boa. Mas na hora que abre o microfone, rapaz, fica diferente. Mas é isso que você é o que você já faz aqui, querido. Você já comunica tão bem. Agora, posso contar uma curiosidade? Como por favor. Que eram os meus primeiros programas de rádio. Adoro. Com um ensinamento maravilhoso do Marcelo Medeiros. Eu tinha tanta insegurança, Will, no que eu ia falar, que eu trazia anotado tudo. Inclusive, eu digitava em casa e trazia. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Evangelizar. Eu sou o Danilo. Parecia ditado de professora, sabe? E aí o Marcelo cortou. Aí o Marcelo, ele é sempre polido, educado, né? Diba. Aquele corta grave dele, Diba, corta de meu seguinte, já está legal, está muito bom, tá? Mas é o seguinte, o microfone que está na sua frente, nada mais é... É o Marcelo falando, de do verdade. Que as pessoas que te ouvem. Como se você estivesse olhando para a pessoa nesse momento, se concentra no microfone, não precisa impor nada, seja você. As pessoas vão notar a sua naturalidade. Ele fala pra gente, não leia. Exatamente. Comunique. E eu, na hora, peguei o meu papel aqui, ó, eu vi, joguei pra cima e descobri que rádio é esse barato todo aí de poder falar mais próximo com as pessoas mesmo. Verdade, viu? E você, ouvinte, pode falar diretamente também aqui com a gente através do Evangelizar o Whats, a sua pergunta pro Danilo Diba. Aliás, ele trouxe um tema muito legal pra hoje, 041-98718-9950. E eu já vou adiantar, qual que foi aquela música lá no passado que ainda se faz presente na tua vida nos dias de hoje? Repete pra gente, viu? Qual é aquela música que foi lá do passado, mas que ainda se faz presente na tua vida hoje? Opa. Que quando você ouve, você tem uma lembrança boa. É um momento nostalgia. Hoje é um momento nostalgia. A gente vai relembrar boas músicas do mundo da música católica. E a gente quer muito trazer essas boas lembranças pra você, ouvinte, na voz, ao vivo, do Danilo Diro. Olha que responsabilidade. Já imaginou pedir uma música e o cara não saber tocar ou cantar? Ih, me deu. Duvido. Não me põe mais maus lençóis. Pelo amor de Deus, meu Felipe. Eu coloco até a banda pra tocar aqui. Faz o playback. E aí a gente coloca. Aí eu quero que ele se... Eu coloco o playback com a letra aqui pra ele, mas ele vai cantar pra você. Não, eu tô vendo. Hoje eu tô com a minha lente de contato aqui. Eu tenho miopia. Eu tenho que enxergar aqui com a lente. Eu acho que eu enxergo ali. Você tem o quê? Eu tenho 1,75, rapaz. Você tem miopia e um pouquinho de astigmatismo. Eu tenho acho que umas 40 miopia, cara. Você tem 1.000 só, eu tenho 40 mil. Mas tá lançado o desafio então. Ó, e já estão chegando as primeiras músicas aqui no meu Instagram. Legal. E também então, no WhatsApp também. No repete WhatsApp o número também. Pra gente, eu vou deixar até fixado aqui o número. 41 9 9 8 7 8 8 8 7 1 8 99 99 50 50. Esse é o WhatsApp da Rádio Evangelizar. Eu quero ouvir o seu pedido musical. É bem rádio anos 90 hoje, viu? Graças a Deus. Você pede e a gente toca. Ok, ok. Agora, Danilo Diba, tem alguma música a qual você não tenha escrito e que você tenha assim uma lembrança ou que você gosta muito, volta lá e coloca pra ouvir diariamente? Tem. Alguma coisa assim que você possa apresentar pra gente já nessa, nesse início de programa de quarta-feira, meu querido? É claro que tem, meu querido. E sabe que eu gosto das músicas mais antigas, principalmente das músicas católicas? É que elas têm uma simplicidade, só que uma riqueza na letra. A simplicidade pode vir da melodia, talvez no instrumental mais simples. Mas presta atenção nessa letra e você que tá aí nos ouvindo na Rádio Evangelizar, com certeza você já cantou várias vezes assim, ó. Me chamaste para caminhar na vida contigo, decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem saudades de ti. Quem sabe cantar junto, eu quero ver você, vai. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. O refrão todo mundo sabe, né? Então vamos cantar de novo pra você, ó. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Essa é clássica, carimba, como diz uma ouvinte nossa. Carimba que essa é clássica. Carimba que é sucesso. Essa é uma das músicas que marca a tua vida? Marca muito. Desde que momento que ela marca? Da minha infância. Da minha infância, porque eu lembro muito, em primeiro lugar, do meu pai com seu violãozinho de nylon, me convidando a cantar na celebração, na Santa Missa. E quase sempre a primeira música que a gente ensaiava era Te Amarei, Senhor, me chamaste para caminhar na vida contigo. E ele, daquele jeito dele, tocando o seu violãozinho, até mesmo um pouquinho desafinado, já era tão belo, tão maravilhoso pelo sentimento que ele passava para mim naquele momento. E eu não sabia que se tornaria uma música missão da minha vida. Se for parar e pensar na letra, é o chamado que Deus faz diariamente para cada um de nós, né? Todos nós recebemos esse chamado e muitas vezes nós ficamos sem dar resposta para Deus. Você tem uma ideia, meu querido Will, antes de subir aqui no Volta para Casa, eu passei ali na capela, aqui na chegada da associação. Sempre, né? Sempre. Para mim é já o caminho da roça. O corpo já vai por conta. Você esquece, mas o corpo vai. E eu, sabe, vim com essa música subindo aqui as escadas. Principalmente na segunda parte, que diz o seguinte: que eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. E muitas vezes Deus está diante da gente, é claro. Todos os dias ele nos permite essa proximidade. A gente que fica sem dar as respostas para Deus do chamado. E quando eu falo chamado, não tô falando somente no serviço da igreja não, viu? Dona Maria, seu José, você que tá me ouvindo nesse momento, não é somente para ir lá servir a igreja, fazer uma leitura, você que é de alguma pastoral, se você é assim, louvado seja Deus, mas muitas vezes o chamado para sua vida é o chamado para ser um bom pai, um homem de família, para você ser uma mulher de oração que sustenta sua casa em meio às reclamações do seu marido. Esse é o seu chamado, para ser uma bela esposa, para honrar você, filho, que tá nos ouvindo nesse momento e me vendo aqui no Instagram, honrar os seus pais. É o chamado que Deus nos quer. Deus te criou para que você seja livre, próximo dele. Olha, eu preciso fazer um apoio, porque a hora corre com o Danilo Diba. É terrível o horário, viu, cara? Mas é, eu quero que na volta... do Volta Pra Casa, a gente vá conversando com o nosso ouvinte, que vai pedir a música que toca, mas aí você comentou algo que é muito interessante, né? Às vezes a gente não aprendeu ainda a escutar o que Deus tem pra falar, e diariamente ele tá falando. E você tem, apresenta um programa que traz uma frase que eu gosto muito que você fala, que a música chega aonde a palavra não alcança. E às vezes você tá ouvindo uma música cristã, e naquele momento Deus tá falando pra você e você tá tapando os ouvidos e não tá entendendo. Poxa, Deus, por que que tá acontecendo isso comigo? E a música tocou umas 2, 3 vezes no rádio e você não percebeu. Inclusive, então, já como um provocativo pro próximo bloco, tem uma música que fala justamente sobre isso. Ó, já fica aí na agulha, tá? 18h17, manda lá tua mensagem pra gente. Pega tua música. Danilo Diba vai cantar ao vivo pra você. A devoção a Jesus das Santas Chagas em nossas vidas, inspirando tantas famílias a receber o Espírito Santo de Deus no seu lar. Estava bem afastado da igreja, eu me acidentei de caminhonete, já em sequência eu e minha filha peguei o Covid. Quem recuperou eu na igreja foi minha esposa. Torne-se um líder mensageiro da Capelinha de Jesus das Santas Chagas. Ela é mensageira da Capelinha de Santas Chagas. Valor espiritual inestimável. E quão valiosa foi a intercessão da sua esposa ser mensageira da Capelinha de Jesus das Santas Chagas. Torne-se um líder mensageiro e mensageira da Capelinha de Jesus das Santas Chagas. Reúna 8 pessoas e viva essa experiência em oração, intercessão e participe dos encontros com o Padre Reginaldo Manzotti. Acesse o site padrereginaldomanzotti.org.br. Se preferir, ligue 41-3221-6427. Ou envie mensagem WhatsApp 419-8791-2787. Lavanderia Universo, busca suas roupas, tapetes e cortinas. 999-790261. Travesseiros, almofadas, enchimentos, matelados e muito mais você encontra na Refran Espumas e Bordados. Qualidade e preço justo com produtos de primeira linha. Venha conferir. Frederico Maurer, 2477 no Auer. Fone 999058782. Participe dos nossos concursos culturais enviando uma mensagem para o nosso Evangelizar WhatsApp, dizendo de onde você está ouvindo a Evangelizar e o nome do concurso que você quer participar. Durante a semana, você pode ganhar vales para o Rock and Grill, fast food com sabor de comida caseira, resultado às segundas e quartas-feiras, 10 ingressos para assistir com os amigos aos grandes sucessos do cinema, no Cineplex do Shopping Novo Batel, onde tem sempre uma atração esperando por você. Resultado na sexta-feira. Vale serviços da Lavanderia Universo, para lavar o tapete da casa, as cortinas ou roupas que estão no armário há muito tempo. Na Evangelizar, os concursos culturais são feitos sempre pensando em você. Apoio Cultural Rock and Grill. Procure a Rock and Grill mais próxima de você. Acesse Rock and Grill _ BR no Instagram e confira nosso cardápio. Cineplex. Confira a programação no Instagram Cineplex _ Batel ou no telefone 3222-4484. Lavanderia Universo. Ligue e agende um horário pelo WhatsApp 41 99979-0261. Evangelizar, sinal de Deus em todo lugar. Sinal de Deus em todo lugar. Estamos de volta com Volta Pra Casa. Você de todo o Brasil pode participar junto com a gente. 041-9878-9950. Oi! Boa tarde, Will. Boa tarde, Danilo. Tarde. Sou sua fã de carteirinha, tá bom? Opa! De pensando aqui de Colombo. E não, eu gostaria muito que você tocasse Maria na Eucaristia, de Anjo de Resgate. Eu adoro essa música. Sim, a presença de Deus, assim, nessa música, assim, tão forte. Maria carregando ele no ventre, sendo a primeira que carregou Cristo. porque nós carregamos ele sempre em nossos corações, porque ele é vida, verdade. Olha. Ele é sal e luz. Olha. Ele é tudo na nossa vida. Falou, tu, que pregação maravilhosa. Ela fez uma pregação aqui pra gente, né? Vem pra cá, você é convidada nos próximos programas a participar. Lindo demais. Que lindo, rapaz. E essa música também é maravilhosa que ela pediu. Maria, né, Eucaristia? E ela fala a verdade, né? Maria, quando disse seu sim, né? Quando aceitou, ela carregou no seu ventre o Rei e o Salvador, e até hoje ela nos carrega, nos convida com a sua intercessão. Não deixa o barco afundar, não, para que a gente possa se aproximar dessa Eucaristia, né? Ela vem nos trazer a Eucaristia. Você conseguiu a letra aí, Will? Essa eu confesso que não tenho a letra. Deixa eu chegar, posso chegar mais perto de você aí, Will? Por favor, vem aqui. Atenção, senhoras e senhores do Instagram. Você não tem ideia como eu tremo quando esse caboclo chega perto. Eu passei até mais. Passei até perfume hoje, viu? Mas você vai conseguir enxergar lá? Ah, pá, agora eu tô aí, mais pertinho de você. Não, você tá bem de vista assim, então de longe você tá conseguindo enxergar. Rapaz do céu, a gente dá um jeito aqui. Não, mas eu também não, a gente compõe na hora aqui. Não, qualquer coisa a gente cria. Ah, a gente cria a melodia. A gente cria em cima, não tem problema nenhum. Ó, que pau. Ai, que como maravilha. Diz Marcelo. Como eu amo rádio, gente. Eu amo. Essa naturalidade da rádio é bom demais. Já diria nosso querido Faustão, quem sabe faz ao vivo. Esta fera. Pera aí, meu amigo. Que maravilha. Ai, e você também tá me dando uma ajuda aí também, pra quem não tá louco. Vou entregar o Will aqui. Ah, não, ele tá pegando a letra nesse momento, que tá pequenininha na internet. Esse cara é tão gente boa que ele tá jogando no aplicativo pra aumentar pelo menos o tamanho da parte. Fonte aqui. Joga mais então, vai, Will. Vai. Vamos aumentar. Ah, vai, coloca no 72 agora. Time News. Olha lá. Como é que tá aí? Olha, que coisa linda. Eu né? vou fazer tipo o trabalho do TP. Da televisão. TP é aquela, né? Exatamente. O que é o TP? O teleprompter, né? Fica aquela tela passando a letra. Você acha que o William Bonner sabe tudo aquilo que ele fala de cor? Ele lê. Ele olha concentrado pra aquela câmera, né? Mas naquela câmera tem uma tecnologia que já vai passando a letra junto, hein? Ô, meu Deus. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Danilo Diba, vai lá, vamos ver. Pega aquela parte ali que é o refrão, que eu acho que é o que eu... Quanta alegria de Maria ali, ó. Aqui, tá vendo? Um pouquinho pra baixo aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Vamos cantar pra Sandra, aquele que nos deu uma pregação maravilhosa. E olha, Anjos de Resgate, gente, é uma música atrás da outra que impressiona pela espiritualidade, pela criatividade de composição também, né? Olha esse refrão aqui, ó. Quanta alegria de Maria receber Jesus na Eucaristia. O corpo do filho que um dia ela gerou, foi ela quem primeiro o comungou. Quanta alegria, hein? Quanta alegria de Maria receber Jesus na Eucaristia. O corpo do filho que um dia ela gerou, foi ela quem primeiro comungou. Anjo de Resgate é, pra mim, uma referência de espiritualidade e composição, hein? Os caras são demais. São bom demais, hein? São bom já demais. Entrevistou eles, Will? Ainda não tive o prazer, mas já cheguei pertinho deles já. Já estiveram aqui na Rádio Evangelizar. É de uma simpatia, de uma humildade. São demais. 6h24, você viu que a gente dá jeito. Você pede aí, o nosso querido Danilo Diba canta pra você ao vivo. A gente quer saber de você aquela música que marcou época, que traz aquela nostalgia boa pra tua vida. Música cristã, que desde pequenininho, como o nosso querido Danilo Diba, como o pai dele, escutou, já trouxe a dele. E você, aqui fora do ar, atendendo o nosso ouvinte e nosso telespectador que tá lá no teu Instagram, ao vivo agora. Qual que é teu Instagram mesmo? Qual é? Arroba Danilo Diba. O Diba é com Y, tá? Danilo Diba, é só você acessar lá, que a gente, eu mostro aqui os bastidores. Tô aqui com o Will Felipe e a gente vai atendendo seu pedido musical também, nos intervalos do nosso Volta Pra Casa. Você viu que já teve gente que pediu um clássico do Padre Zezinho ali, pois né? É, você cantou fora do ar e aí automaticamente já foi chegando e o pessoal nem sabia, né? Pra quem não tava lá com você. Fora do ar. A Sandra tá agradecendo, Anjo de Resgate é 10, ela falou. E aí ela colocou que a Nete de Curitiba também tá junto com a gente. Tô escutando Danilo Diba. Oi, Nete. Sou sua fã. Obrigado, minha admiro querida. Admiro seu talento, Deus abençoe e conceda muita sabedoria em sua missão, tá? Amém. É, chamamos você de Canarinho. Ô, Canarinho. Mas não é o canarinho prisioneiro porque, da música lá, né? Porque, canarinho, canta a música do retiro desse ano. Você já trouxe, já. Agora eu posso, porque o Padre Reginaldo já cantou até na missa, hein? Vamos pedir licença ao Padre Zezinho, que depois eu quero que você cante Utopia. Tá, okay, tem ouvinte pedindo aqui, ouvinte pedindo aí no teu Instagram. E a gente deu aqui um spoiler da música tema desse ano 2023. Até agora o Padre não mandou nenhuma mensagem brigando com a gente, então a gente vai tocar de novo. Nós, na verdade, cada semana estamos cada vez mais ousados. Semana passada nós fizemos só um trechinho, né? Esse agora é a parte B da música. Enquanto ele não ligar, eu vou ter que ficar meio de olho aqui, se ele não entra nessa live aqui, pra não dar uma puxada de orelha na gente. Se ele ligar, ainda tá de boa. O problema é o RH ligar. Aí nós estamos. Se o Padre Reginaldo ligar, a gente faz ele participar com a gente do programa. Vivo, canta ao isso, vivo. Pronto. Rapaz, você imaginou que benção? Manda que aí, graça. Padre o Padre Reginaldo. Padre. Eu imito você, Padre. O pai tá on, será? É. O papai tá on. Filhos e filhas. Quando a dor bate no peito e minha tristeza é demais, dói o corpo, sofre a alma, é um vazio, um tanto faz. Mesmo assim, eu não desisto, porque Deus quer o meu melhor. Se sou fraco e pecador, Deus é maior. Olha o refrão, hein? Faça um milagre em toda a minha vida, faça um milagre e cura minhas feridas. Fez o cego enxergar, o paralítico andar, muito mais em minha vida ele fará. Faça um milagre em toda a minha vida, faça um milagre e cura minhas feridas. Fez o cego enxergar, o paralítico andar, muito mais em minha vida ele fará. Muito mais em minha vida ele